navejo por essa cidade. Aqui não é um passe de um lugar comum, mas o solo é de fertilidade. No jardim dos animais em jejum, esperando amanhecer de novo, esperando anoitecer pra ver a clareza da oitava estrela, esperando a madrugada vir, e eu não posso com a mão detê-la. E eu não passo de um rapaz comum, como e corro, trafego na rua. Fui gaveto no bico do anão, vez em quando sou dragão da lua. É momentâneo alienígena, a formiga em viva carne crua, perecendo e naufragando no mar. Perecendo e naufragando no mar. A pula da terra de fogo, sanguessuga sedenta de calor, desemboca o canto nesse jogo, como a cobra se contorce de dor, renegando a honra da família, venerando todo ser criador. O avesso de um espelho claro no chicote da barriga do boi, fugido de uma vaca mansa, foragido como Judas em paz. A pessoa que você mais ama no planeta, vendo o mundo girar, no planeta vendo o mundo girar.